Reportar na saída do pote 3354, passando. O TAN 3805 chamou copo? Salva, Golo 600, tem que dar ali uma autorização Natal. Golo 600 Natal, autorizado 370, via peso Luno 0, decola pista no 0, curva esquerda, sai da PUCA 304. Controle 120.8, aciona 5410. Natal 370, peso Golo no 0, decola Golo no 0, esquerda, PUCA de pá, 208, 540, Golo 600. Correto, reporta, puxa. Boa tarde, Salvador, boa tarde, 5240. 3, 5, 2, 4, 0, táxi em frente, quilo 4, 3, atenta ao sinalizador. Em frente, direito, tá sinalizador, 5240. 3, 5, 4, 4, 7, cedendo passagem à aeronave da Avianca. Após, táxi a parte 1 no Índia, ponto de espera 2, 8, 9, 5, que legal, no 0, 1, 7. Para o 3, 5, 4, 4, 7, ó. Mike Eco Kilo, tá ajustando o campo. Mike Eco Kilo, Torre Salvador, 11895, Lombosa. Torre 11895, grato, seu Mike Eco Kilo. Ponte para Dono 02895, Negrão no 07354, 47. Via 41, saída na Índia, 547. Vem questionamento, portaria 2230. 2230, por exemplo, puxa a porta. Luiz, boa tarde, confirma aí, pensando um pouco. Ok, da presente, tá autorizado prosseguir direto para a final da pista no 7. Vento 140 graus, número 12 Mike é aquilo. Ok, tá autorizado prosseguir direto para a pista 17, dentro das condições, o Mike é com aquilo. Bono 754, sua decolagem foi aos 35, controle 120, decimal 8, bom voo. 308, obrigado, até a volta. Até mais. 4-4, 2 a bordo, seu nome é táxi 2895, braço Cris. Escuta. Bono 754, controle, contato radar. 806, vento, 140 graus, 1629, autorizado a decolagem, pistão no zero. Lembra decolagem no zero, vamos ver bem. Boa tarde, bravo, que Luiz, que autorizado acionamento, reporte para o táxi, que Luiz. Adoro, Mike Bravo. Mike Bravo, lógico, boa tarde. Como é que é o plano para Salvador, Salvador? É o voo de inspeção de linha de governador Mangabeira e Santo Tato. Confirma o horário do plano, o Mike Bravo, lógico. Vai para agora, no meio, 3 horas. Confirma o setor que é faixa, agrológico. Tá na corredora chefe. É, de 500 pés, saldo Salvador autorizado, decola a pista no 7, curva direita. Segue correndo a chefe, 220.8, aciona 0127, agrológico. 0127, tá puxando o pátio 3, ok? E aí, se a gente confirma a decola da pista ou da quase? Do pátio mesmo. Excelente, coordenação com a torre, tá ali, Mike Bravo, lógico. Você vai acionar, quando o torre chamar a torre direto pra... Depois. Confirma o teu B? 03. Sim. 3196. Aguarda passado de livrar, aguarda para autorizar a puxa, bom ataque. ATR da passarela, retaguarda, pode autorizado, puxa, portax. Mas que aquilo após o pouso prossegue para qual pátio? Pátio 4, senhor. Sente. Oi, Salvador, boa tarde. O 132-16 está pronto, no ponto de saída no zero. 3216, boa tarde. Autorizado a linha de decolar, pista no zero, vento no 20 graus, 18 nós. A linha de cola no zero, tá? 3216. respeito ao parqueamento de um helicóptero que está pousando agora na 17, é o Papa Romeo Mike Eco Kilo. Após o parqueamento desta aeronave no pátio 4, está autorizado o táxi, você pode para ingresso na pista 7. Positivo. A 5 para 2000, pode dar na trip 5595. 5595, está autorizada a aproximação ILS, 10 milhas para a Duna. 7, autorizada a aproximação. Considere seu solo aos 39, autorizado pátio táxi, confirmando para o pátio 4, a estação da livre frequência. Mike Aquilo. Aceletor, estou estrelando. Táxi, continuar 1895 com o ajuste no 017, passarela. Alô, boa tarde, gol 1924, informação Lima, autorização Maceió 350. Gol 924, Maceió, autorizado, nível 350, que é Peruísque 58, decola, pista no 0 com a esquerda, sai da Puca, transição Caju, controle 120.8, Cristiano 5413. Quatro, quatro, sete, ali mantém pista 1-0. Esquerda, perfil Puca, Caju, controle 208, acenda 5413, no 924. Reporta, puxa. Puxa, informará 924. Tá, o solo Salvador é o 3805, centro da Lima. 3805, Guarulhos 340, Resolu no meio, decola pista no zero com a direita, saída da LA da Bridge, controle 120.8, aciona 549. Então 3805, está autorizado Guarulhos, nível 340, Resolu 26, correção, Resolu 16, decola da 10, curva direita. Na saída da Eole da Brito. 208, controle, 5419, Ponder, posição 11, Eltan, 3805. Tá correto, reporta posto 3805. Reporte. 120 graus, 1629. Autorizado a decolar, 354, 400. Boa tarde, passarei 2230 ali, mantém pista 1-0. Mantém, 2230. Oceano 6320. Ah, gol 1754, chame Recife 2085. 2085754. 20, 8. 108, triple 5447, boa tarde. Boa tarde, meu amor. Obrigado. Triple 5595. Chamada torre, triple 5595. Pista 3193, CAV88, alternativa Campinas, com 3 horas e 30, 3193. Então 3193, taxia, pátio 1 no Índia, ponte espera dando 02, 895, e negar no 017. Tio, via pátio 1, pátio Índia, então ponte espera pista 0, torre 1-18-95, 1097, pista 3193. 5447. Ok, gente, triple 5447. Boa noite, eu não me chamo Recife, frequência 12685. 12685, boa noite, 06. Ciente, acione 2222, visual Salvador 1017. Michael Romeu Vitor. Positivo. Qual o nível que o senhor vai voar para Salvador? Positivo. Suba para o nível 110, a Lagoinha, chegada a Bonf, pista 10.017, transponder 2222, papapá, mais uma meu ouvido. Pro de Alagoinhas. Pronto, já foi. Tá, filha, falar. Tá pronto para pushback e acionamento, tá? 3223. Do zero. Ok, pode. Gole, voe, bomb, chegada bomb, pista 10.017. A sua identificação. Estou voando bomb. No 30 graus, número 19, trip 5595. Realizado pouso, trip 5595. Passarei 2230, decola 44, controle 120, decimal 8. 208, boa. Boa. Chegar aqui, estamos na porta do TAC, TAM 3205. Está autorizado o TAM 32318? Centro e descida para 2000, voando Duna, mantendo a velocidade. Estimativo 2000, mantendo a velocidade, tanto para Duna, o meu negócio. Alfa Tango Tango, livra a área de responsabilidade de Salvador, chame Leos 1201 e boa viagem. 201, Alfa Tango Tango. Autorizado, puxa a porta. Autorizado, vai reportar para o táxi, tá? 3223. Para o puxa, estando atento, voo no 600, portão 5. Autorizado, puxa, reporta táxi, voo no 600. Autorizado, puxa, reporta táxi, voo no 600. Feedback, acionamento 924, portão 2. 1110. Controle, boa tarde, passarei 2230. 2230, controle, contato radar, suba sem restrições. Sem restrições, 2230. Vai com o meu Vitor, contato de radar, 19 milhas para Lagoinha. Ciente, Vitor. Ciano 320, vetoração esquerda, proa 050, desça para 2000, está limitado pelo localizador. 050, 2000, à esquerda, o Oceano 6320. Oceano 41, será vetorado como número 4 para pouso. Positivo, senhor, vai puxar. Bravo, que Luiz, que é autorizado, ingresso e pode alinhar pronto para decolagem, que Luiz. Salvador, está 3193, boa tarde, está na ponte 050, pronto, e volta a participação. 3193, botão ponto de Saraguai para decolagem. Bravo Oscar, autorizada a decolagem com proa norte, vento 120 graus e no 612 nossa. Ajuste no 07. Gente, autorizado decolagem, autorizado com o clique na pista. 6141. Mas como eu vi, estou no ideal de descida e, se possível, aceito o vetor, estou 17. Desça para 6000, chegada bom, 1017. Mas como eu vi. Desça para 6000, Vitor. TAM 3216, TAM 3216, controle, chame Recife 1685, TAM 3216. Recife 1685, boa tarde. Romeu Golf, inicie redução de velocidade. Reduzindo, Golf. Controle Salvador, boa tarde, azul 4116, ingressida por 150. 4116, Salvador, desça para 4000, direto Duna, 1017. Ok, descendo 4000 pés, direto Duna, 1017, azul 4116. Oceano 320, direita 075 para o localizador, descendo para 2000, chama estabilizar. 2000, esquece 075. Oceano 41, desça para 2000. Nova 5195, livrando as suas coisas. 35595, táxi Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3. Para o táxi, chegou no 600-140, 2h40 na CEO. Voo no 600, vai aguardar o tráfego da companhia frente inicial táxi, seguir como número 2 até o ponto de espera da 10. No ponto de espera, torre 18, decimal 95, ajuste 107. Uma boa tarde. Positivo, aguarda o tráfego da companhia, ponto de espera, 1895, voo no 600. Confirmado, da 3205, está iniciando o pushback da posição 1. E aí, 2h30 de volta. 2h30 a partir de agora, controle da ciente. Ciente. Oceano 141, esquerda para 130 para o localizador, chama estabilizar. Esquerda 130, Guataname, 141. 06, aguardando para prosseguir. Ciente, até outra vez do 06, aguardando para prosseguir, está 3223. Para táxi Gol 924 com 143, a bordo 2h31, Salvador. Brasque Luiz, que autorizado a decolagem pista 17, vento no 30 graus, no 612 nós. Brasque Luiz. Salvador. Uno 924, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1, 18, decimal 95, ajuste 1097, uma boa tarde. Índia e Alfa autorizado, quando no ponto de espera 1895, 1097, no ajuste 1924. Vamos direto com Conquista, senhor. Está autorizado. Muito obrigado. Alfa, aquilo está de 3 livre, lembra que usou lá. Continue descendo, Azul 4116. Descente o tráfego, continue descendo 2000, 4116. Obrigado, Alberto. São 3820. Solo 394 para pushback. Volo 394, vai aguardar um pouquinho aí a saída das aeronaves que já tinham realizado pushback. Tem 34 no ponto de espera. E aí, tem alguma previsão? Thank you. Bianca. Pouso pouso, autorizado cruzamento do setor sul para o setor norte, reporte livrando o eixo 1-0. Era curva esquerda na saída Momo, Cogbu, após Cogbu direto Lençóis, controle Salvador 120.8, torre 118.95. Aciona 5430, 5486. Sete autorizado 200 para Lençóis, decola 10, curva esquerda, saída Momo, direção Cogbu, após direto 5430, o transponder 128, controle 119. 118.95 a torre, trip 5486, a partir 13, reportaremos quando pronto para o posicionamento. Trip 5486, sim, atendimento correto. Para 5.000, perdão, meu. Oxânia 6141, dá para Oxânia, normal, baixar travado 10. Brasque Luiz, autorizado o cruzamento de imediato do setor sul para o setor norte. Reporte livrando o eixo de decolagem da 1-0. Brasque Luiz. Oxanai 6141, complete aproximação, guarde informação de pista livre, do Bruno Traposo, informa, temos um Charlie 150 cruzando no eixo de decolagem da 1-0. Sim, obrigado pela informação, aguardando 6141. Oxenar 6320 no solo aos 55, para lembrar direito, 121 no 19. 19, obrigado, João. Obrigado. Nada. Apenas para informação, tráfego, posição 11 horas, 12 milhas, rumo sudoeste, aeronave da Passarelo passando 115 e subindo. Hotel Charlie Salvador, autorizado chegada à mar e desça para 2017. Prova que Luiz, que é o controle, meu cordial, prossiga a visão na escuta. Michael Romeo, já em condições visuais para prosseguir? Sim, amigo. Prossiga em condições visuais e aguarde transferência. Sempre visual, aguardando, viu? 1333. Número 3, para pousar. 210 para 3.5626, sem restrição. Autorizado prosseguir aguardando para ingresso no pátio principal. Altitude, limite localizador. 030, limite a Lope Delta. Zan 3193, chame Recife, 125 ano. 25 ano, Zan 3193. Xenai 6141 no solo 87, libere direita, solo 121 decimal 9. 219, direita, grava. Visita visual, quando 7. Positivo, está passando a Bahia de Aratu, mantendo a velocidade, agora é transferência. Guarda, viu? Sou 4116, passa o farol da barra, reduza para aproximação e cheque pré-pouso. Gente, reduzindo a aproximação, 4116. 130 graus, 149. Tipo decolagem 10, gol 924. Alfa, ingresso na Juliette. Alfa, ingresso na Juliette, meu patrão. Boa tarde, Juliette. Boa. Seu táxi via taxiway, via parte principal, Lima, Mike, reporte na Quebec. Por favor, na Quebec, chame a torre para o cruzamento da pista 18.95. Positivo. Bravo, Bravo Delta, direita, proa 080 para o localizador, chame estabilizar. 080 para o lote, chamará estabilizado, Delta. Michael, uma boa tarde, prossiga. Ok, vamos a intensidade 3 por linha, clareza de 2 para 1. Não, no 895. Gente, boa aproximação, torre 1895, obrigado. Controle, muito boa tarde, 1924, decolado, passa 2000, 1924. 924, este é o controle, meu cordial, está em contato radar. Ou. Azul 4196, final do procedimento LS. Azul 4196, continua a aproximação, reporte marcador, baixado e travado. Gente, reportará 4196. Quer dormir? Aqui, meu Vitor, 3 minutos, zona 7, baixado e travado. Meu 141 autorizado, ingresso via Juliette para o gate 02. Juliette 02, graças. São 360 pela esquerda, o Mike Romeu Vitor, reporte reinterceptando a final da 97. 360 pela esquerda, reportará interceptando a final da 97, Vitor. Até o pátio 5, reporte liberando a pista. O Bravo Delta, complete LS e aguarde o trechoré. Vento 1, 3, 0 graus, 1, 4, 9. Vento 1, 0, 1, 0, 0. Trem baixar travado, 4, 1, 6. Azul 4, 1, 6, continua a aproximação, guardando a pista livre. Ok, 4-1-1-6. Está na frequência de Lima, quilos Zulu. Voltarei para o táxi, Bruno 394. 3-0, negativo 136. 130. Bravo, Bravo Delta, tá passando agora a Duna, posição Duna 4 milhas para o externo, reduz a cheque o trem, chame a torre, 1-1-8-95. Reduzindo, 118.95, boa. Boa. Tarde, eu, Papa Romeu, Bravo, Bravo Delta. Papa Romeu, Bravo, Bravo Delta, continua a aproximação, reporte baixado e travado. Porterada. Michael, meu Vitor, final da 1-7, está visual com tráfego na final da 1-0, reduzindo. Continua a aproximação, agora autorização para o pouso. Michael, meu Vitor. Guarda, Vitor. Igual na 600, decolou 03, chama agora o controle, 120, decimal 8. Na 600. Para barulho. Salvador, 1600.